passar. Às vezes é melhor virar a página e recomeçar tudo de novo, tudo, tudo de novo, mais uma vez. Às vezes é melhor sorrir que imaginar. Às vezes é melhor não insistir e deixar rolar. E tratar as sombras com ternura, o medo com ternura. Às vezes é melhor deixar o grito escapar. Às vezes é melhor perder o controle e desabar. E quebrar todas as promessas, todas as promessas. E rolar e tratar as sombras.